Recebendo aqui nos nossos estúdios a presença do presidente da Fundação Cultural, Alexandre Freire, que já estão aí com os ultimandos preparativos para o Carnaval 2014. Movimentação intensa, hein, presidente? Boa tarde. Boa tarde. Geralmente, a movimentação ela não é essa semana, são 2 meses antes e a semana que segue do Carnaval. Então, assim, a gente fica numa expectativa, num trabalho de quase 3 meses para cada evento desse. É verdade. E o carnaval esse ano ele pretende marcar, porque é o carnaval. Aliás, tudo que está acontecendo em Foz do Iguaçu, a gente está girando tudo em torno do centenário da cidade. Então, vários eventos estão marcando aqui Foz do Iguaçu durante esse ano, né, até o mês de junho, quando é aniversário da cidade, e também o restante do ano. Um dos destaques do carnaval desse ano, presidente, é o Carnaval da Saudade, né? Resgatando o carnaval em família, né? Os concursos de marchinhas, de fantasias. Na realidade, o Carnaval da Saudade ele já existe há algum tempo. Esse ano a gente vai dar uma melhorada do que houve ano passado. A gente teve quase 100% de aceitação e de público ano passado. Esse ano nós teremos ali, vai ser até para explicar para o público onde é o Carnaval da Saudade, é um carnaval muito mais assim família, para quem gosta dos sambas antigos, do Partido Alto, daquelas marchinhas. Tem concurso de fantasia para criança. Então, acontece na Marechal Deodoro, no domingo, a partir das 15 horas até as 22, e na terça-feira, também das 15 às 22. Esse ano nós vamos colocar algumas tendas, vai ter mais banheiros químicos, né? Vamos colocar lá à disposição da população. Vamos ter a presença da Guarda Municipal, da Polícia Militar, vai estar bastante seguro. Então os pais podem levar as crianças, participar, se inscrever no concurso de fantasia da criançada, que é no domingo à tarde, e curtir com bastante. Vai ter duas bandas esse ano, além da Luana e do Ademir, que sempre cantam as músicas. Nós vamos ter mais duas bandas, uma banda para acompanhar a marchinha e a outra, que é a Mistura Brasileira, que é do Fernando Craviola, que é primo do Lenine, que tem a banda dele, que vai estar tocando lá com a gente também, aqueles frevos lá de Pernambuco. E o horário dessa programação é um horário diferenciado para atender, inclusive, para os pais poderem, inclusive, levar os seus filhos, né? Como o senhor falou, né, presidente? Sim, o horário das 15 horas até as 22, né? Como é quente, 15 horas. 15 horas a gente começa a preparação, mas pode chegar que já tem. Vai ter blocos, vai ter o pessoal dos blocos que vai estar lá. O bloco do Papai Urso, tomara que não chova, vai ter o pessoal do bloco do Pierrot, que é tradicionalíssimo, já vai estar animando a partir das 3 horas, cada um com o seu bloco, a sua turma lá fazendo a festa. E essa festa lá na Rua Marechal Deodoro, os pais podem levar lá, levar os seus filhos, participar durante a tarde, dar uma descansadinha, depois de noite lá para a Avenida Duque de Caxias, aí lá a festa, aí o agito é diferente, né? As pessoas, né, vão lá para poder curtir os shows, né? É bom a gente não diferenciar, mas é uma festa só aqui em Foz do Iguaçu, apenas em pontos diferentes, né? Até porque pode ser até dois públicos distintos, vamos dizer assim. Existe esse Baile da Saudade, é um pessoal que gosta das marchinhas e fica ali, e que, assim, 80% dessas pessoas às vezes não vai lá na avenida. O da avenida é mais voltado realmente a toda a população que gosta. Ano passado nós tivemos uma grande repercussão, nós tivemos quase 100% de público a mais. Porque a gente colocou lá na avenida, além de bandas, nós tivemos uma atração que é um DJ para estar animando. Porque nós moramos numa cidade cosmopolita de 70 nações diferentes, tem que haver todo estilo de música, né? A gente até comentou, acho que ano passado. Exatamente. Aqui. E esse ano não vai ser diferente. Agora, esse ano tem a questão que a Rádio CBN tá realizando o evento, e a gente ficou muito feliz. Porque, inclusive, isso gerou algumas polêmicas, né? Pois é, inclusive, a gente até aproveitar a sua presença aqui já, né? Já às vésperas dessa grande festa, até para fazer alguns esclarecimentos, né? A gente, na verdade, o que se quer proporcionar para a população? Uma festa grande, né? Com preços acessíveis, que afinal de contas são 4 dias de festa, são atrações de renome nacional, como Michel Teló, como a banda, como o bonde do forró, né, os artistas locais. Então, é uma festa assim, e o que, que a Rádio CBN, já conversou, o que, que a Rádio CBN pretende? É proporcionar isso também. Então, teve essa celeuma, né, como já costuma dizer, essa polêmica entre é a prefeitura que está fazendo, é a Rádio CBN que está fazendo, né, quanto foi pago, o que gastou, por que, que não usaram esse dinheiro em outro, por que, que a prefeitura gastou dinheiro com carnaval e não gastou com outros investimentos? Exatamente isso. Bom, vamos pontuar as situações. Primeiro, quando virou o ano, começou-se uma celeuma que não ia vir carnaval em Foz. Ah, não vai vir carnaval. Aí vai todo mundo reclamar. Aí todo mundo reclamou que não tinha carnaval. Aí tá, a gente vai fazer o carnaval. Aí todo mundo vai lá reclamar, ah, mas vai gastar o dinheiro do carnaval. Aí o prefeito, com sua boa vontade, falou, bom, então não vamos investir lá, vamos investir em outra área. O prefeito Reni determinou isso para nós. E a gente falou, então não vamos fazer lá, vamos fazer o da Marechal. Nesse momento, chegou a Rádio CBN, que eu sempre digo que quer fixar sua marca em Foz, que é uma grande empresa ligada ao Grupo Globo, que quer fixar sua marca e resolveu realizar o carnaval. Nós fomos e somos parceiros desde que a Rádio CBN ela faça todos os projetos, todos os pontos, que é projetos de bombeiro, alvará, todas as condições de Foz Trans, todos os pedidos que é feito naturalmente para quem quer fazer um evento. Bom, seguiu todo esse rito, está tudo ok. Isso foi questionamento até de alguns vereadores sobre a questão de, ah, mas não tem que teria que haver licitação? Bom, vamos lá. Se nós, Prefeitura, Fundação Cultural, vamos dizer assim, somos parceiro, o nome Carnaval é da Fundação. Não existe uma patente, mas está ali alguma coisa. Vamos dizer, é uma marca registrada da cidade, mas não patenteada. Não, né? Patenteada como é a Miss Foz do Iguaçu e a Feira Internacional do Livro que nós patenteamos ano passado. Então não é. Então, não sendo patenteado, não é uma coisa assim que estamos apoiando, nós temos que emprestar o nome. Segundo, que falaram, ah, mas tem que haver uma licitação. Bom, não houve outra rádio, outro interessado em fazer o carnaval. Aí nós íamos para o departamento jurídico para ver a possibilidade se haveria isso, licitação ou não. É que foi um dos grandes questionamentos, isso legalmente falando, é possível isso, né? Isso a gente aí teria que ter tempo para mandar para a procuradoria para ver. Eu, particularmente, analisando e vendo todos os fatos e tudo que a gente fez ano passado e esse ano, de tudo que a gente vai fazer, manda para a procuradoria. Então, assim, não houve interesse de outra rádio ou de outro interessado em fazer o carnaval. Não. O investimento todo é da CBN? É da CBN. Então, a gente é parceiro como? Igual a Itaipu. Itaipu é parceira, apoia algumas coisas. Nós vamos apoiar como? Na parte logística, a gente pediu para cortar a grama, a pintura ali das ruas que já está sendo pintada, não custa nada pintar ali. E de qualquer maneira, era um trabalho que seria de responsabilidade, né, da Prefeitura, da Fundação Cultural, que seria parte da infraestrutura, né? Sim. Manter ali os canteiros, manter a rua em bom estado, que já era uma coisa que vocês teriam que fazer de qualquer maneira, né? Aí a gente pediu para o Foz Trans, agradecer o Paulo. Então, assim, toda a Prefeitura, todos os seus departamentos, suas secretarias, de alguma forma está envolvida. Por quê? Porque, primeiro, é a época do ano em que Foz do Iguaçu tem praticamente 100% de lotação. É a mais cheia do ano, é o carnaval. Se tem um carnaval de rua e tem essas atrações nacionais e de renome, a gente acredita que vai dar um público, porque muitos vão para as cataratas durante o dia, depois à noite quer sair, aí, oba, tem Michel Teló, tem Bonifó, vamos dançar, num preço absolutamente acessível. Então, assim, a Rádio CBN, a gente tem que agradecer por todo esse trabalho, o investimento, e acreditar, e dando também de presente a Foz do Iguaçu já o início de comemoração do centenário. É, porque a gente sempre ouve, nossa, Foz do Iguaçu, em época de carnaval, a gente, há muito tempo, se não se tem festas grandes, a partir do momento em que os clubes começaram a fechar as suas portas para esse tipo de festa, que sempre foi tradicional aqui em Foz do Iguaçu, grandes clubes, né, grandes carnavais, nós já tivemos aqui, como as festas do Floresta, do IP, do Oeste, próprio Oeste, do, né, Country. Do Country, exatamente, hoje nós não temos, mas isso até por uma questão financeira, porque foi se tornando muito, né, inviável, muito exatamente. Para a Prefeitura, a gente sabe que a Prefeitura tem outras prioridades, tem sim. Então, por que não proporcionar para o Iguaçu, a partir de uma empresa privada, não proporcionar isso para o iguaçuense? Pois é, e às vezes a gente não fica entre a cruz e a espada. Ah, vai ter carnaval, essa reclamação toda. Não tem, vai investir. Tá, então tá, gente, o que a gente vai fazer? Eu prefiro, sinceramente, eu como cidadão e morador daqui, eu estou muito contente que a rádio queira realizar esse evento. Por quê? Porque é uma opção. E outra, o carnaval vai quem quer. Ninguém é obrigado aí. Vai custar R$10 por dia para assistir? Vai quem quer e quem está disposto a ver os shows e se divertir. Quem não quiser, pode ficar nas suas casas. Então a gente tem essa opção, né? Igual a TV, você quer assistir um programa, ah, esse programa muda de canal. Então, mais ou menos isso. E depois também, né, presidente, vamos um show do Michel Teló, né? É, ele, assim, já esteve bem mais em alto do que está agora, mas ainda assim é uma estrela, é da nossa região aqui, ele é lá tem familiares em Medianeira, né? Então, para a pessoa ter essa oportunidade de participar de uma festa, ele pagar R$10 não é um preço assim E não é tão só o Michel Teló. São as outras atrações da noite. Tem mais três bandas, tem DJs, tem um monte de outras atrações. Então, quer dizer, se você dividir em quatro, você paga R$2,50 por cada evento desse. Então, é muito barato. É, as pessoas, eu acho que parece que tudo que se faz, ou a fundação está fazendo, gera uma polêmica e desnecessário, vamos dizer assim. Eu fico triste de ver vereador ir na tribuna e falar coisas que não sabe. E eu já falei para eles, olha, antes de vocês ir na tribuna, pode ir lá e questionar, mas antes pergunta para nós da fundação, eu vou ter o maior prazer em mostrar e dizer o que realmente está acontecendo, porque você pode questionar, olha, está acontecendo isso, mas o presidente da Fundação Cultural está dando essa nota aqui oficial. Ponto. Mas dá a impressão que as pessoas querem aparecer a qualquer custo. Então, daqui a pouco, a Fundação Cultural não vai poder realizar mais nada, porque tudo que realiza vira polêmica. É, na verdade, aqui, eu não posso dizer que nós não estamos aqui para puxar a brasa para nossa sardinha, até porque nós sabemos o compromisso que a Rádio CBN tem com a cidade de Foz do Iguaçu, que a Rádio CBN tem com a marca, com a bandeira CBN, com todas as emissoras da rede. Então, realmente, sim, a gente tem que fazer a nossa defesa, mas sim puxar a brasa para nossa sardinha, sim, é um presente que a Rádio CBN está dando para Foz do Iguaçu, da mesma forma que deu presente com o show do Jean Giovanni, né, por ocasião dos 3 anos. Então, claro. É uma forma, não é, exatamente o perfil da rádio, que é uma rádio de jornalismo, mas mesmo assim, a direção da rádio, tanto a direção de jornalismo quanto a direção da rádio, quer o quê? Que a marca se fixe aqui em Foz do Iguaçu e chegar mais próximo da população também, que não seja assim só uma marca voltada para um determinado público, porque a gente quer que todas as pessoas... A CBN é só para mais classe A, B, né? E a gente sabe, presidente, que nós temos aqui muitos ouvintes de todas as classes. Nós recebemos ligações, até a gente fica muito contente quando a gente aborda determinado assunto, mesmo esses que causam polêmicas, e que as pessoas entram em contato, quem não tem acesso ali pelo Twitter, quem não tem acesso pelo Facebook, internet, o pessoal liga aqui. Ah, já era ouvinte, né, da antiga Rádio Foz, continuei ouvindo e tal. Eu vou dizer aqui para vocês, criticando ou elogiando. Então, o que a gente quer? É presentear a Foz do Iguaçu, né, não só com a nossa programação de jornalismo, mas também chegar, se aproximar da população. Da mesma forma, eu queria abordar também um assunto com o senhor a respeito dessa polêmica do samba enredo. O pessoal tudo acha para fazer polêmica. Nós até brincamos outro dia que, puxa, se os nossos edis, nossos nobres edis, se preocupassem mais em cuidar da cidade em si, em fazer projetos, não é? Em cuidar do bem-estar da população, ao invés de se preocuparem com se a letra fala de Mombeiro, se a Fundação Cultural está ou não pagando o carnaval, se, né, se a CBN que está pagando o dinheiro que veio... Se eles se preocupassem com o bem-estar da população, acho que a gente ganhava mais. Olha, hoje de manhã nós tivemos uma reunião do Centenário lá na Secretaria de Turismo e tinha vários órgãos lá e eu vou explanar o que foi colocado hoje de manhã. Nem tudo é de dinheiro. O que acontece? Dessa questão do samba enredo da Tom Maior, eu estive lá ano passado, inclusive foi num sábado de fartar, o prefeito me pediu para ir até lá para começar essas tratativas todas, porque eles queriam falar de Foz. Mas antes disso, quando eu estive lá, eu perguntei pro chefe da bateria, o diretor da bateria, acho que é o Carlão, o nome dele, não me recordo agora. É, o Carlão. O Carlão, né? Exatamente. Eu falei com ele e perguntei, assim, por curiosidade também, como cidadão, mas por que vocês querem falar de Foz? Ele falou, olha... Eu sou amigo do Casagrande, que é o secretário de Estado. A gente corre kart há muito tempo. E a gente tomando uma cerveja. E o Casagrande pergunta: e aí, o que vocês vão falar do carnaval? Ah, a gente não tem ideia. Aí o Casagrande sugeriu: por que vocês não falam de Foz, Centenário, Sétima Maravilha do Mundo? Olha que bacana. Eles gostaram, vieram aqui 3 vezes. E já vieram com o projeto de captação da Lei Rouanet já pronto. Já estava com o dinheiro já praticamente liberado. Quer dizer, nós não passamos R$1, 1 centavo. A fundação não tem condições para isso, porque eu estive no Rio de Janeiro ano passado, depois do carnaval, e falei com a Vila Isabel, com o Salgueiro. Sabe quanto eles pediram para nós? R$5 milhões para falar de Foz. Quanto? Quer dizer, o município teria que pagar para eles, homenagearem a gente. É. E a Tom Maior viu um potencial com esse samba-enredo de ganhar o carnaval esse ano. Então, veja só. Eu acho que é um presente da Escola de Samba de São Paulo, falar de Foz. Eu estou achando até, se me perdoe, que eu acho que há muita ciumeira, porque é a primeira vez que a gente consegue. E aí o Casagrande passou para o prefeito Reni passou para nós, o Jaime teve uma reunião, nós achamos interessante, vai custar nada? Vamos encabeçar imediatamente. Quem que vai dizer não? Qual é a cidade que não gostaria de estar sendo homenageada de graça, praticamente? Então, sabe o que é duro? Que as pessoas não acreditam. Não acreditam. A gente está falando da verdade. Eu documento, falei assim, eu documento em cartório, se vocês quiserem. Não estamos passando 1 centavo. Não acreditam. Mas, olha, a gente espera que... E o Samir dessa polêmica, quando fala do Muambeiro, quantas pessoas viveram disso. Eles falam de um contexto histórico. Quando eles fazem o samba-enredo, eles não falam só daquilo, eles falam do contexto histórico. Quantos não viveram disso? Quantos familiares nossos não foram a Foz do Iguaçu para fazer, entre aspas, uma muambinha? Que é 300... Quem não passa de 300 dólares? Porque se passar de 300 dólares, é descaminho, é muamba. Quem é que não passa de 300 dólares? Então, acho assim... Quem não dá um jeito de dividir, leva a gente de família ali, vamos dividir essa mercadoria. Então, é uma polêmica muito pequena. Inclusive, eu tenho o maior respeito pela vereadora Anice, que levantou. A gente é amigo, eu gosto muito dela. Mas ela... O esposo dela tem loja no Paraguai e vai perguntar se o esposo dela não quer vender para alguém. Fica difícil, você me perdoe, mas ela vai dizer, não, eu não quero vender para você que passou de 300 dólares. Então, eu acho assim, foge um pouco até do que a gente está dizendo de querer aparecer, não sei. Mas eu, assim, com todo respeito, eu acho que a Escola de Samba, além de estar homenageando a gente, se é um ônus, é um ônus muito pequeno pelo bônus de uma Rede Globo mostrar por 40 minutos para 90 países e para o Brasil inteiro falando de Foz do Iguaçu, vocês me perdoem. Eu, como cidadão, assim, primeiro, eu sou extremamente a favor. Inclusive, nós outro dia abordávamos aqui no CBN Foz com o Guilherme Wojtkowski, no período da manhã, justamente isso. O mundo inteiro, Foz do Iguaçu, além de ter conseguido esse título, mantido o título por votação, uma das sete maravilhas naturais do mundo, que não é pouca coisa isso para a gente. Então, é uma oportunidade, realmente, as pessoas virem, centenas de nós, em épocas de Copa do Mundo, uma seleção, seleção pequena, é verdade, mas ainda assim uma seleção, né, vir treinar aqui em Foz do Iguaçu, um privilégio enorme, os olhos embora, a gente volta a falar, embora seja uma seleção que não tem uma grande expressão, mas está ainda na Copa do Mundo. Está na Copa do Mundo. Tem que respeitar isso. Exatamente, tem que respeitar isso. E por que não, então? Quer dizer que então, nós não somos dignos, a menos que nós paguemos, nós não somos dignos de receber uma homenagem. Eu já entrevistei aqui há umas duas semanas a presidente da Tom Maior, e aí a gente questionando o porquê disso, né? Que o princípio de você ler a letra sem prestar atenção, fala de bombeiro, Foz do Iguaçu, só fala coisa ruim. Ela explicando, na verdade, quando nós falamos de bombeiro, a gente não está falando que o povo de Foz do Iguaçu é bombeiro. É quem se dirige ao pessoal de São Paulo, ela usou esse termo, o pessoal de São Paulo é muambeiro, o pessoal de São Paulo, o pessoal que tem loja lá na 25 de março, no Brás, nas outras lojas, eles se dirigem até Foz do Iguaçu e fazem as compras. Então, são eles os muambeiros, não é o povo de Foz do Iguaçu. Né? O muambeiro, não no sentido pejorativo da palavra. Sim. Né? Outra coisa que ela falou também a respeito da... passa na amizade. Ela não estava nos dizendo no sentido de propina, se referindo à ponte da amizade. Na amizade passa de tudo e tal. É uma licença poética. Sim, sim. Né? Então, a gente não está aqui para fazer alusão, para defender, mas a gente tem outras preocupações maiores aqui na cidade do que nos preocuparmos com uma letra, né? Respeitando os vereadores, com todo o respeito que nós devemos pelo cargo que eles ocupam, mas temos outra preocupação do que nos ofendermos, né? Com certeza. Eu acho que nós, aqui de Foz do Iguaçu, precisamos ser mais bairrista. Olha, tenho certeza que muitos municípios da região, Cascavel, todos da região, estão morrendo de ciúmes da gente. Porque, nós tivemos o X Games. Então, assim, Foz do Iguaçu está na moda. Nós temos que aderir a essa camisa. Foz do Iguaçu está na moda. Todo mundo quer vir. Todo mundo, congresso, quer vir para Foz. Eventos quer vir para Foz. Por quê? Porque uns querem ir na Argentina, outros querem... O governador Requião vinha aqui a cada 15 dias porque ele adora comer lá na Argentina, lá o bife de chouriço. Então, assim, vinha todo o secretariado. Então, todo mundo quer vir para Foz. Agora, nós, de Foz, parece que, assim, repelimos essas homenagens. Não, nós não queremos. Por quê? É que momento que está denegrindo a nossa imagem? Não. Isso aí vai dar... E vou te dizer mais, depois do... E se a Escola de Samba ganhar o Carnaval de São Paulo? Aí eu quero ver um monte de gente que criticou, não vai poder comemorar, porque eu acredito que nós podemos chegar lá e disputar, a escola. E se ela ganhar, eu tenho certeza que... Ela já vem fazer homenagem aqui na segunda-feira, dia 13. Exatamente, que não... quero lembrar qual foi a última vez que veio, pelo menos que seja um bloco pequeno, de 100, 150 pessoas, mas quando vem uma escola de samba aqui em Foz do Iguaçu... Que eu me lembre, não me lembro da última vez, sinceramente. Eu estou aqui em Foz há 20 anos, também não... Sempre agora, trabalhando com isso, não me importa. É engraçado, olha só. Agora, eu vou falar agora uma questão, se for política, eu vou falar politicamente. Há 2 anos atrás... quando o ex-prefeito Paulo Macnando pagou uma escola de Porto Alegre de 150 mil reais para falar de Foz do Iguaçu, Meia dúzia se manifestou contra. Meia dúzia. Agora foi o samba enredo. Falar de Foz, de forma que vão homenagear Foz do Iguaçu lá... 80 minutos, hein, presidente, falando sabe? De Foz do Iguaçu. E aí fica essa celeuma desproporcional. Então, assim, gente, vamos botar a mão na consciência. Vamos ser mais um pouco politizado. Vamos debater? Vamos. Estamos abertos. Agora, é muito fácil você pegar uma tribuna, é muito fácil você pegar um Facebook ou qualquer rede social e escrachar. Parece que tudo que falam lá é de uma forma, assim, verdadeira. Não. Existe o contraditório, existem as duas versões da história. Precisa ser bem apurado para não cair naquela questão de, às vezes, só denegrir, só não presta. Tudo que o governo faz não presta. Isso é um absurdo, gente. Tem muita coisa acontecendo na cidade. É, e até o senhor falou que Foz do Iguaçu tá na moda, inclusive uma grande empresa aí de perfumaria, de cosméticos, está sorteando viagem, uma empresa de nível nacional, sorteando viagem aí, um determinado valor de compra, concorre a viagem para Foz do Iguaçu, para conhecer as cataratas do Iguaçu. Propaganda a nível nacional, chamando o pessoal para vir para Foz do Iguaçu. Então, antes de nós criticarmos a nossa cidade, vamos né, prestigiar, né, e apoiar esse tipo de iniciativa. A gente sabe que tem os vereadores da oposição, temos... É o papel deles, mas com certo critério também, né, presidente? Mas aí, sabe o que é? O problema é um questionamento pelo questionamento. Não um questionamento assim, olha, deixa eu ver o que está acontecendo lá. Vou pedir informações para vir na tribuna e realmente questionar isso daqui. Não, vai lá e de forma gratuita. Ah, porque estão se gastando milhões? O outro lá falou a questão que nós estamos pagando, Michel Teló, 100 mil reais. Eu queria dizer... que é bem mais, mas não é nós que estamos pagando, é essa parceria que a CBN está fazendo. Isso, nós podemos falar então, que assim, realmente foi bem mais e que a Prefeitura não desembolsou, isso foi uma iniciativa, já falamos aqui, iniciativa da diretoria da Rádio CBN, que quer o quê? Né, presentear a Foz do Iguaçu, quer trazer uma coisa de novo. O pessoal reclama que aqui não tem show, reclama que não tem... E aí quando uma iniciativa privada traz também reclama, né? Então... Mas não vamos deixar a Fundação Cultural de Foz do Iguaçu. E agora eu tenho que lançar também esse desafio. Qualquer emissora de TV, rádio, jornal que queira fazer qualquer evento bacana em Foz, a Fundação Cultural é parceira, vai estar junto, vai ajudar. Tenha certeza disso. Não é porque só é a CBN, é porque só a CBN se prontificou. Alguém iniciou, teve iniciativa, claro. De fazer isso. Não houve outro que quisesse. Mas deixamos aberto para qualquer emissora, qualquer veículo de comunicação que queira fazer um evento em Foz, a gente é parceiro e amigo e quer tá fazendo junto. Porque a Rádio CBN sai na frente, já fica aí, ó. Tem o centenário de Foz do Iguaçu, se você não quiser ficar para trás, a CBN está na frente já prometendo grandes atrações. Presidente Alexandre Freire, obrigado pela sua participação. Vamos torcer para que o carnaval realmente seja um sucesso, lembrando, né, como o senhor já falou, as forças policiais, guarda municipal, né, vão oferecer toda a segurança para o folião, tanto lá na Marechal Deodoro, quanto na Duque de Caxias. Nós temos aí o pessoal da Secretaria de Saúde trabalhando lá, fazendo a distribuição de preservativos, folhetos, né, para que seja um carnaval consciente também. Nós vamos ter também, como tivemos ano passado, a Secretaria de Turismo, lá com o Jaime e a equipe dele, vamos ter um pessoal fazendo pesquisa. Nós temos pesquisas do ano passado, assim, de qualitativa e quantitativa, do que as pessoas gostam, se está gostando, do que gostaria, o que... Então, nós fizemos pesquisa ano passado, temos as pesquisas, e vamos fazer esse ano novamente as pesquisas, para ver o que a população acha, o que ela espera, o que pretende. E depois a gente até vai divulgar para mostrar o que está refletindo realmente para o iguaçuense. Bom, secretário, já fica o convite aí para a próxima segunda-feira, sem ser essa na outra, o senhor voltar aqui para a gente fazer um balanço, com certeza vai ser um balanço positivo desse carnaval. Já fica o convite, já reserve um horário na sua agenda aí para a gente, né, sem ser na segunda, na próxima segunda-feira. Dia 10. Exato, no dia 10, já para vir fazer um balanço do carnaval, vamos do Carnaval 2014. Eu acho que vai ser de grande sucesso, já é um sucesso por todos que vão estar presentes. E eu quero só, para encerrar, agradecer realmente a Rádio CBN. Quero agradecer também todas as secretarias, todos os secretários que estiveram envolvidos. Quero agradecer o apoio também, o prefeito Renê Pereira está dando apoio e quer que a coisa realmente ande aqui na nossa cidade. Não posso deixar de falar disso. E agradecer a Escola de Tom Maior e convidar para que todos assistam no sábado, é de sexta para sábado, A transmissão ao vivo da Rede Globo, da Escola de Samba, no desfile de São Paulo, que todos estejam convidados e torcendo. Vamos torcer para Tom Maior, né? Com certeza, torcemos todos juntos. Obrigado pela sua participação. Agora, 4h30, repórter CBN.